Primeiro Reis, capítulo 21. Primeiro Reis, capítulo 21. Isso, glória a Deus e página de Bíblia virando. É suficiente. Os irmãos que estão diante do telão aqui no auditório anexo, deem um glória a Deus. Aleluia. Será que se os do templo derem glória a Deus, a gente ouve? Vou experimentar, tá? Os irmãos aqui, façam silêncio agora, por gentileza. Os irmãos do auditório anexo também façam silêncio, por favor. Só os irmãos que estão diante do telão no templo, deem um glória a Deus para a gente escutar aqui embaixo. Maravilha, conseguiram. Deus abençoe. Primeiro Reis, capítulo 21. Isolamento acústico lá já começou, tá? O isolamento acústico lá já começou. E a gente ouviu. Porque está tudo aberto. Veio por todas as saídas. Diz assim, 1 Reis 21, versículo 1 a seguir. Sucedeu, depois disto, o seguinte. Nabote, o jizreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jizreel. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor que eu te dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jizreelita, lhe falara quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama. Voltou o rosto e não comeu o pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu, porque falei a Nabote, o jizreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dá-me outra em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, eu... te darei a vinha de Nabote, o jizreelita. Agora, por favor, versículo 17, para que o irmão entenda um pouco do contexto e do que vamos falar nesta noite. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste, e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, ó, cães lamberão o teu sangue, teu mesmo. Até aqui. E durante a ministração da palavra, o irmão vai entender o contexto. Em nome de Jesus, pode sentar. E eu gostaria que você desse um toque no irmão do seu lado e dissesse para ele: defenda a sua herança. Defenda a sua herança. É sobre isso que nós vamos refletir nesta noite. Defendendo a minha herança. Toda a Bíblia Sagrada traz para nós este princípio de Deus, de que o que Deus nos deu precisa ser defendido, valorizado. Quem diz amém? Amém. Eu gostaria de acionar agora, antes da pregação, os nossos diáconos, por gentileza. Eles vão ter um pouco de dificuldade devido à aglomeração, mas eu gostaria que eles estivessem a postos, porque nós vamos, antes da ministração, servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E eu gostaria de desafiar você a ser atropelado pela bênção. Nós temos um empreendimento lá em cima, depois do culto, se o irmão quiser aproveitar que está tudo iluminado e dar uma chegada lá para olhar, por favor. A igreja está fazendo isolamento acústico, por consequência, climatização, projeto de sonorização. E aí inevitável teve que mudar todo o sistema de instalação elétrica, iluminação e assim por diante. E eu queria informar para os irmãos que estão conosco esta noite, tanto aqui nesse auditório quanto nos auditórios diante dos telões, que a igreja não está fazendo esta obra porque ela decidiu pôr maior luxo no templo. E bom que nós estivéssemos fazendo por isso e tivéssemos condição de fazer assim e por esta causa. Mas foi um compromisso que a igreja assumiu ante o Ministério Público para evitar problemas futuros, problemas judiciais no futuro. Então eu gostaria que cada irmão que vai ofertar nesta noite o fizesse com liberalidade, com alegria e, acima de tudo, com a disposição de adorar a Deus. Eu gosto muito de um versículo bíblico que diz assim: não por necessidade, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. O ideal é que nós ofertássemos não porque estamos precisando pagar um compromisso, mas porque nós temos a satisfação de adorar a Deus com os nossos bens, certo? Mas faça das duas coisas um propósito, e acima de tudo adore a Deus, e vamos servir ao Senhor com uma grande oferta voluntária nesta noite, que é nosso dever como adoradores de Deus, e como membros da igreja, honrar com os compromissos que a igreja assumiu. Detalhe: eu disse esta semana no Cruzeiro, enquanto ministrava lá, quarta-feira passada, que se a Igreja Assembleia de Deus viesse a enfrentar um problema até jurídico com intervenção do Ministério Público, não seria apenas a Assembleia de Deus que seria prejudicada, todo o histórico do Evangelho nesta cidade sofreria uma rasura. Portanto, não importa se você era presbiteriano, metodista ou alguma outra denominação, eu queria lembrar para os irmãos daquela frase de John Wesley: o amor que nos une é mais ardente do que as barreiras que nos separam. Amém? Eu disse domingo à noite em Nova Fátima, que Jesus não era evangélico, nem Maria era católica. Jesus veio trazer o reino de Deus para o coração dos homens, e Maria entendeu isso. Tenham dó de mim. E Maria entendeu isso. Isso ela serviu de instrumento para dar à luz ao Salvador. E os apóstolos que serviram a Jesus entenderam que o reino de Deus tinha que ser estabelecido no coração dos homens. Dá para dizer amém? Amém? Então vamos ofertar ao Senhor. Já está conosco meu amigo, o cantor Gerson Rufino. Ele vem ali de Itajaí, em Santa Catarina. Já tivemos a oportunidade de servir ao Senhor juntos em algumas ocasiões, e ele nos dá nesta noite a alegria da sua companhia conosco aqui. Deus tem abençoado o seu ministério de maneira muito especial, e nós glorificamos ao Senhor por isso e lhe saudamos com boas-vindas em nome de Jesus. Se é verdade, os irmãos desse auditório dizem amém. Amém. Se é verdade, os irmãos desse auditório silenciam, e só os irmãos do telão anexo dizem amém. Agora silenciem os irmãos desse auditório, do telão anexo, e só os irmãos que estão no templo, diante do outro telão, digam amém. Vamos ouvir irmão Gerson louvando ao Senhor, e enquanto isso a gente já vai servindo a Cristo. Ele canta agora, antes da mensagem, canta após a mensagem, e depois do culto eu dou um cheiro nele, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém? Prazer muito grande estar aqui para louvar ao Senhor junto com o amigo pastor Josué Brandão. Número 9, a mim, por favor. Diga ao seu irmão aí: sozinho jamais. Você não está sozinho, Deus está com você, amém? Aleluia. Adorado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Escute. Pode o mundo inteiro me deixar, meu melhor amigo me trair, pode meu amor me abandonar, pode a esperança me mentir, pode a minha mãe me rejeitar e o meu pai não querer mais me ver, pode até a sorte me enganar, minha própria vida me esquecer. Quer que eu digo? Já me acostumei com isso, ser pisado por alguém, pensar que tem gente amiga, mas na hora que você mais precisa, vai olhar, não tem ninguém. Mas a vida é assim mesmo, eu não vou desanimar. Se a estrada é sem saída, volta ao ponto de partida, peço a Deus pra me guiar. Eu canto pra ele assim, olha: Jesus não vai me abandonar, vai sempre estar perto de mim. E se o mundo me esquecer, a sua voz sem me dizer, meu filho, eu estou aqui. Levanta a mão e acolhe a ele. Jesus não vai te rejeitar, ele não quer te ver sofrer. E se a vida complicar, a sua mão vai te ajudar e te dar forças para vencer. Se você pode adorar ele, adore ele. Lá pra cá, mandaram pra sol, aleluia! Lá pra cá, mandaram pra sol, aleluia! Adorado seja o Senhor, aleluia! Mas, irmão, meu melhor amigo me traiu! Já me acostumei com isso! Sim. Pisado por alguém, pensar que tem gente amiga, mas na hora que precisa, vai olhar, não tem. Some todo mundo. Mas a vida é assim mesmo. Eu não vou desanimar. A estrada é sem saída, falta um pouco de partida. Essa Deus está me guiando. Se você conhece a glória de Deus, canta. Jesus não vai me abandonar. Adore a Ele, adore a Ele. Vai sempre estar perto de mim. E se o mundo me esquecer, a sua voz vem me dizer, ei, meu filho, eu estou aqui. Jesus não vai me rejeitar, ele não quer me ver sofrer. E se a vida complicar, a sua mão vem me ajudar e me dá força a vencer. E se a vida complicar, a sua mão vem me ajudar e me dá forças para vencer. Aleluia, levante a mão, adore a ele, aí é ele. Coloque o terceiro CD, o terceiro CD para mim. Ele é tudo, número 15. Diga ao seu irmão assim, ó, você vai morar na casa do rei. Diga para ele. Diga para ele, aí, se arrebenta tudo. Diga para ele, vai. Se arrebenta tudo, mas eu vou te ver no céu. Aleluia. O teu lugar é o céu, querido. Labaca manda vacia na batalha, aleluia. O rei manda chamar você. É hoje. Elebe, labaca manda na batalha, aleluia. O rei manda te chamar hoje. Davi chamou a Ziba, então lhe perguntou, será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu, olha, diga-me, meu Senhor, e habita em Lodebar, terra de tristeza e dor. Senhor, onde opera a maldade, a miséria é realidade. É uma casa em sonho, meu rei, lugar de pavor. Davi pergunta, Ziba, Ziba, fale mais, me deste homem. Por favor, me diga agora o seu nome. Olha, rei, se chama Mefibosete, mas porém não pode andar. Rei, é aleijado de seus pés, mal consegue se arrastar. Senhor, manda chamar este homem. É comigo se assentar. Ei, Ziba, diga a Mefibosete que o rei manda chamar. Aí o rei senta ao lado dele e começa a falar com ele. Ei, tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. Ei, querido, és o último da casa de Saul. Você não o que ninguém dá valor. A partir de hoje na sua vida, seu rei, você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria jamais haverá. Uma bênção louca cada banda na banda, aleluia. Todos vão saber. O rei chama, levanta a mão, batalha aí, aí. O rei te chama hoje, hoje. O calabaca mandar abraçar, aleluia. Ele manda chamar você. Se você está passando por deserto ou provações, saiba que Deus te entende. Acredite, meu irmão. Ei, santo, alguém se lembra de você e disse que tu estás. Meu irmão, se põe de pé. O rei manda te chamar. Tudo aquilo que é seu, Deus vai devolver para seus aqui. Hoje é o dia da restituição na tua vida. Eis o último da casa disso. Mas me esqueceram, ei. Você não é mais um que ninguém dá valor. A partir de agora, querido, olha, você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. Corta o pedaço, para ele, para ele. A miséria nunca mais haverá. Uma bênção Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Você vai morar na casa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Você vai se vestir como um rei. Você vai estar ao lado do rei. Aleluia. A miséria nunca mais haverá. Uma bênção Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Bate a mão. Ei, ele manda chamar você. Ele manda chamar você hoje aqui, querido. Aleluia. Você dê chuva de fogo para mim, por gentileza. Aleluia. Faixa número 18 para mim. Diga ao seu irmão, ele vai além da medicina hoje. Glória. Ele vai, ele vai. Ofélia, te amo, mulher. Aleluia. Ele vai além da medicina que hoje. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. É ou não é? O desespero toma conta do coração. A dor se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. A minha cunhada em coma no hospital, morrendo, médico dizendo: ei, vai morrer. Eu digo: ei, doutor, mas ele vem. Vai morrer, não, o senhor está ficando doido. Salakamandarabandai. Ele está dizendo: eu vou te ligar os aparelhos, ligar. Por quê? Pois ele tem poder. Cada cabanda sol, aleluia. Adore ele nesta hora comigo, adore, cante, cante, cante. Se foi ele quem apareceu, cada cabanda sol, aleluia. Foi ele mesmo quem falou. Eita glória, aleluia! Quando ele disse: Lázaro, sai pra fora, homem! Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando estende a... Aleluia! Levanta a mão, adora ele! Quando não se tem saída, querido, olha, quando já se perde, ele entra. Ele ainda tem a solução. Se você pode adorar ele, adora ele, adora ele, adora ele, adora ele, adora ele aí. Passou pra cá, mandai, aleluia. O médico já diga: não me interessa, querido, olha, mas ele vem aí e vem para decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder. Eita glória! Ele te faz vencer. Sim, ele deu teu amigo. E o quê? Seu nome é Jesus Cristo. Com a permissão do pastor Josué, se coloque de pé, igreja, cante. Se foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo quem falou, e ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. E ele vai além da medicina. É não, Deus, ele vai. Quando ele sente a sua mão, quando não se tem saída, ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Deixa na mão dele, deixa na mão dele, ele cuida. Quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Ele tem. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem solução. Levante a mão e adore a Ele. Eu dei uma saidinha aqui para dar uma olhada lá em cima. A nave do templo está lotada e tem gente nas galerias. Eu não ouvi uma. A nave do templo está lotada, literalmente, e tem gente nas galerias sem luz. Sem luz. Deus está entre nós, quem diz amém? Amém? Nós temos conosco obreiros das nossas congregações, alguns aqui, outros espalhados no meio da multidão. Sejam bem-vindos, nem preciso saudar com boas-vindas, são de casa, são membros do ministério aqui da Igreja em Feira, pastor Zé Wir está ali, é o pastor da congregação lá em Campo Limpo, pastor Raimundo Leal também está ali, pastor da congregação em Santa Mônica, nós temos outros obreiros que são superintendentes de congregações, obreiros que congregam aqui na sede e outros que estão, já vi alguns aqui espalhados entre os irmãos, bem como lá em cima e no auditório anexo. Nós temos também nesta noite conosco o pastor Jailton, é bastante conhecido, tem sempre estado conosco, pode sentar. O Jailton, ele é, já falei com os irmãos, ele é companheiro de oração há mais de 15 anos e Deus o levantou para ser pilar de oração também em nosso ministério. E aqui à minha direita está o pastor Gervásio Brandão. O pastor Gervásio Brandão é meu pai, é o pastor presidente do campo em Anguera, e a irmã Dina, minha mãe, coroa bonita toda. Ali é a irmã Dina. E graças a Deus por eles que são responsáveis abaixo de Deus pela minha essência, tanto como homem, quanto como obreiro e pastor. E nós temos também vindo de Camaçari, um, eu conheço como Tavinho. Tavinho é filho do pastor Manuel Monteiro, ele vem trazendo o irmão Gerson, e é uma alegria recebê-lo nesta oportunidade, em nome de Jesus. Eu queria até informar para os irmãos que para todas as terças, para que o culto funcione, deixa eu usar essa expressão, nós temos muita gente trabalhando, desde 3:30 da tarde, que estão aqui pastor Menezes, irmão Celiane, irmão Eliel, irmão Miguel, Jorge e a sua equipe de filmagem, muita gente, Alex, que estão aqui desde cedo trabalhando para a transmissão do culto pela internet, para a organização, os irmãos que trabalharam quase a tarde inteira para pelo menos amenizar a situação lá em cima, porque não tem como limpar de fato, está em processo de lixa para pintura, para massa e assim por diante. Temos muita gente trabalhando para que aconteça e eu quero agradecer a Deus pela vida destes irmãos que o Senhor tem levantado. Pastor José passou a tarde aí ajudando, dando coordenadas para que a gente estivesse aqui. O pastor José, presidente da igreja em Feira de Santana e Campo. Então todo mundo se envolve para que o nome seja engrandecido e esta obra aconteça. Irmão Duval, que coordenou aí com os outros irmãos a organização, a limpeza lá de cima. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem diz amém? Eu não vou falar muito, mas eu gostaria de partilhar com vocês algo que Deus trouxe ao meu coração já agora ao entardecer, defendendo a minha herança. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: defenda a sua herança. Deixa eu informar para os irmãos. Aqui é culto de doutrina, é uma terça-feira, culto de doutrina. E eu gostaria que você entendesse que cada uma destas semanas Deus tem ministrado. Nós temos dois cultos de doutrina por semana, terça e sexta, sendo que toda terça o pastor Josué fala e toda sexta o pastor Josué está aqui ministrando e Deus edificando a sua igreja. E aí eu queria frisar para os irmãos que toda a Bíblia Sagrada, em diversas ocasiões, nos estimula a guardar o bem espiritual que o Senhor nos deu. Lá em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em Provérbios capítulo 4, o sábio diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Lá no profeta Oséias, o Senhor diz assim: guarda o juízo, capítulo 6, a justiça e a benevolência. Nós precisamos desenvolver o bom hábito de valorizar o que Deus nos tem dado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, que nós lemos esta noite, tem Nabote como vítima da tirania, bem como da inveja e crueldade de Acabe e Jezabel. Acabe tornou-se rei de Israel depois que o seu pai vera mal aos olhos do Senhor, morrera. E a Bíblia revela, a partir do capítulo 16, 17, que Acabe vai e casa-se com Jezabel. Jezabel era princesa de Sidom. Seu pai era o rei de uma nação pagã, politeísta. E vale lembrar que Jezabel era também sacerdotisa de Baal e de Azera. Nos tempos antigos era comum que monarcas de duas nações se unissem num casamento para fortalecer os dois reinos, bem como estabelecerem uma aliança política entre as duas nações. Desde o início, Acabe mostrou-se moralmente fraco, religiosamente indeciso e espiritualmente débil, se é que se pode usar esta expressão. Ao longo de todo o reino de Acabe, se percebe que ele perdeu o controle do governo de Israel. Jezabel destaca-se logo como sacerdotisa de Baal, persegue e mata os profetas do Senhor. Os que não foram mortos é porque fugiram, a exemplo do próprio Elias, e outros que foram escondidos em cavernas por um dos assessores do próprio Acabe. Agora, capítulo 21 de 1 Reis mostra-nos quando Acabe vem da guerra contra os sírios. E é interessante que eu gostaria de chamar a atenção para esse detalhe: Acabe não havia executado a obra de Deus na guerra contra os sírios, conforme lhe ordenara basta ler o capítulo anterior. E quando Acabe desobedeceu a ordem de Deus, a Bíblia diz que o Senhor mandou um dos filhos dos profetas para interpelar a Acabe de casa, e o profeta lhe disse: como poupaste a vida de um inimigo de Deus, a tua vida será dada pela vida dele, porque desobedecestes a ordem de Deus. O texto sagrado diz que quando Acabe desembainhou a espada para matar o profeta rapidamente descobriu a se revelar e Acabe temeu. E aí diz o texto que ele voltou para casa desgostoso, versículo 43 do capítulo anterior, desgostoso e indignado. Nota bem, quando ele chegou em casa, no palácio em Jezreel, que era o seu palácio de verão, para descansar depois da guerra, Acabe estava, repito, desgostoso e indignado com o que o Senhor lhe dissera através do profeta. Aí, ele resolveu cobiçar a vinha de Nabote, que estava ao lado do seu palácio. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o indivíduo só tem tempo para cobiçar a propriedade alheia quando ele perde algo da parte de Deus. Acabe havia pedido de Deus a proteção. Quando o indivíduo sai da presença de Deus, ele perde a visão daquilo que Deus deu a ele e começa a desejar o que não lhe pertence. Daí a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos esta noite, nestes três auditórios de adoração a Deus, é: guarda o que Deus te deu, para que você não precise desejar nada de ninguém. Porque o que Deus para você é seu. Aliás, eu disse há duas semanas atrás aqui acerca de Jacó, quando eu frisei de Jacó ter saqueado a consciência de Isaac para tomar a primogenitura de Esaú. E o pecado de Jacó não foi querer a bênção, o pecado de Jacó foi usurpar para possuir a bênção. Por quê? Porque eu disse para os irmãos aqui, vou repetir para quem não estava: o que é seu, o que Deus deu para você, é seu. Você não precisa de jeitinho para conseguir, não precisa de gambiarra para alcançar. Espera. E eu disse aqui, a bênção da primogenitura era de Jacó, por três leis. Pelo menos, primeiro, era dele por uma lei biológica e natural. Por quê? Porque a medicina moderna diz que num par de gêmeos, quem nasce por último foi gerado primeiro. Portanto, Jacó era o primogênito. Segundo, a bênção era dele por uma lei de caráter jurídico. Esaú vendera a bênção por um prato de lentilhas. Se ele rejeitou a bênção, quem a quis se torna dono legal. Terceiro, a bênção era de Jacó por uma lei espiritual. Por que espiritual? Porque antes que ele nascesse, o Senhor disse: o maior, Esaú, servirá o menor, Jacó. Então ele não tinha que querer tomar a bênção, ele só tinha que esperar o dia que a bênção chegaria em sua mão. Dá uma cotoveladinha de leve no irmão do lado, não faz forte não, porque está quente, pode ser que ele se irrite, e diz para ele assim: a bênção é sua, não precisa tomar. Quem quer tomar a bênção de outro é porque perdeu a própria bênção. Daí a Bíblia dizer: guarda o que tens. Proteja o que você tem, guarda o que Deus te deu. Vamos lá. Quando Acabe deseja a filha de Nabote, olha o detalhe, que está em questão aqui, não é a vinha, por favor, ó, que está em questão aqui não é a vinha, é a inveja. Veja que Acabe não gostava da vinha. Não era a vinha que ele queria. Me dá a tua vinha para que eu transforme em... O indivíduo invejoso quer o que não é dele, não porque ele valoriza aquele bem, mas porque ele não suporta que o outro tenha. Aliás, etimologicamente, por favor, etimologicamente não é desejar o que você tem. Invejar não é desejar o que você tem. A palavra inveja, etimologicamente, é querer que você não tenha. Não é desejar o seu bem, é torcer para que você não o tenha. Eu não quero porque valorizo o bem. Eu não quero porque sofro em perder que você conseguiu. A igreja está cheia de gente que não suporta ver o outro ser abençoado. Na hora de nós aprendermos, querido, presta atenção nisso. Jesus vai para a casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo. No meio do caminho, Jesus para a filha de Jairo. Não estava morta, aliás, estava doente. Jesus ia curá-la. Jesus para para cuidar de uma mulher de um fluxo de sangue e a filha de Jairo morre. Alguém olhou para Jairo e disse: ora, para de insistir com o mestre, porque tua filha já morreu. Jairo poderia dizer: foi essa mulher que me atrapalhou. O mestre poderia chegar em tempo. Jairo não se incomodou. Por quê? Porque se Deus abençoa alguém a caminho da minha casa, significa que ele já está chegando lá em casa. Está próximo, está vindo. Então nós pedir a Deus graça para que o espírito de Acabe não se apodere de nós para acabar o que não é nosso. A questão aqui era a inveja de Acabe e não a vinha. Ele queria o que era de Nabote. Amém? Terceiro lugar. Ele vai a Nabote e diz assim: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou te darei o pior do que essa, para que eu tenha a tua vinha. Irmão, por favor, para de achar que a vinha de Acabe é melhor do que a tua. Temos a mania de valorizar o que Deus deu para os outros e de ficar desprezando o que Ele deu para nós. O princípio de Nabote é extraordinário. Acabe chega e diz: eu tenho uma vinha melhor para você. Aí Nabote olha para ele e diz: é melhor para você. A minha é minha. Não que o que Deus lhe deu por algo que parece melhor. Se Deus lhe deu, é o melhor. Deus não dá o pior. Se Deus lhe deu, é o melhor. Agora o problema é que às vezes nós ficamos vivendo aí, dá licença que lá vai. A gente vive em busca de promoções espirituais. Ficamos barganhando coisas espirituais. A gente acha que podemos trocar um dom de Deus por outro dom de Deus. E não é assim. Quando eu fui pregar nos Estados Unidos a primeira vez, 2001, me parece. No dia de vir embora, me chamaram para um chá, segunda tarde, e disseram para mim: pastor, a gente lhe chamou para um chá porque a gente não quer que o senhor volte mais para o Brasil. Eu disse: irmão, não é assim não. É só não volto mais e pronto. Tem família, irmão. Não, pastor, a gente não quer que o senhor largue tudo, não. Nós vamos mandar as passagens e trazer a família. Simão, não é assim. Eu tenho igreja, eu tenho pastor. Não é ficar aqui. Não, pastor, a gente quer que o senhor venha nos pastorear. Nós vamos lhe dar moradia, carro, cobertura de saúde e inicialmente um salário de $5,000. $5,000. Na época o dólar estava... Aí eu fiz a conta na hora. Não sou muito bom em matemática, mas em multiplicação. Quando eu fiz a conta, eu pensei comigo, Deus está no negócio. Mas na hora Jesus falou comigo, eu não. Volte para casa. Aqui no meu... assim, Senhor, faz a conta direito. E o Senhor me disse, volta para casa. Eu disse, irmão, eu não posso aceitar. Ele disse, pastor, $5,000 está pouco? Diga o que o senhor precisa. Eu disse, irmão, a questão não é a quantia de dinheiro. É que $5,000 fora da vontade de Deus não compra nem remédio. É melhor obedecer do que sacrificar. O bem que Deus lhe deu não pode ser barganhado por uma oportunidade. É boa? É. Mas o que Deus tem é melhor. Só tem um detalhe. A oportunidade boa caiu no seu colo. E o que Deus tem para você não cai no colo. Você tem que atravessar o deserto para receber do outro lado. Mas é uma questão de confiança nele. De rendição a ele. Então, em nome de Jesus, não troque o que Deus lhe deu por algo que parece melhor. Terceiro, quarto, já estou encerrando. É isso que me chama a atenção. Duas coisas mais eu falo e encerro. Nabote olha para Acabe no versículo 3 e diz assim, guarde-me o Senhor. Isso aqui é forte demais. Talvez seja o princípio mais forte desse episódio. Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Isso aqui é extraordinário. Sabe por quê? Porque a lei mosaica dizia que uma herança não podia ser vendida para uma pessoa de outra família. Tinha que ser passado para outro dono, se fosse o caso, mas da mesma família. Acabe não, Nabote não estava brigando pela vinha. Ele estava brigando por duas coisas que não se negocia. Primeiro, uma lei espiritual. Deus estabeleceu a herança, não poderia ser vendida, e Nabote estava dizendo, morro, mas morro obedecendo. Quantos de nós está disposto a tal ponto? É uma questão de obedecer a Deus, embora a história diz que os reis de Israel, às vezes quebravam as leis para se beneficiar a si mesmos. Nabote sabia que uma lei de Deus não podia ser rompida. Você pode até não entender a razão de Nabote lutar pela vinha, mas Nabote está lutando por um princípio espiritual. E princípios espirituais não são negociáveis. Segundo, não era a vinha que atraía Nabote. A vinha era um bem da família. Ele não estava brigando pela vinha, ele estava brigando pelo futuro da família. Morro, mas morro brigando pelo futuro da minha casa. É isso que Nabote está dizendo aqui. Ele estava entrando em ação em defesa da sua casa. E agora eu lembro de Sama, em 2 Samuel 23, 11. Esse texto foi o pastor Zayuto que me lembrou hoje à tarde. A Bíblia diz que os filisteus vinham invadindo terras. E todos fugiam dos filisteus. Mas quando eles chegaram na vinha de Sama, Macatou uma espada e sozinho, diz o texto assim, defendeu o seu pedaço de terra. Sozinho defendeu o seu pedaço de terra. Dá um toque no irmão do seu lado, aqui ou nos telões, diga para ele: defenda o seu pedaço de terra. Chorei, delemanjui, deramas, decaste. É a sua casa. É o futuro da sua família que está em questão. Não é a vinha, porque vinha se planta outra. Mas tinha uma lei espiritual. E uma lei espiritual não pode ser barganhada, facilitada, negociada. Deus tem princípios e os seus princípios não são moldáveis ao interesse de quem quer que seja. Eu venho nesta noite na autoridade de Deus, debaixo da autoridade da sua palavra. Eu venho nesta noite como profeta que honra o Senhor lhe dizer: defenda a sua vinha, não barganhe o que Deus lhe deu. É uma lei espiritual, são princípios espirituais. A herança tem que ficar na sua família. Não. Eu não estou falando daquela casa que você tem na rua tal, nem da chácara no bairro tal. Eu estou falando de bens espirituais e morais que não podem ser vendidos, porque foi Deus a você. Eu vou encerrar. Eu disse que tem duas coisas nesse texto que são fortes. Eu vou falar da última. Não vou dar detalhes até chegar lá, porque o tempo não me permite. Jezabel caluniou Nabote. E na calúnia, ela conseguiu sentenciar Nabote à morte e o matou. É forte o que eu vou lhe dizer, mas não é sempre que Deus livra o justo de morrer na mão do ímpio. Não é sempre que Deus impede que o ímpio sacrifique o justo. Às vezes o justo padece na mão do ímpio. Nabote padeceu. Está no plano de Deus, não é a garantia de que você não vai ter problemas. Está na vontade de Deus, não é a garantia de que um ímpio vai atropelar você. Às vezes eles atropelam. Eu disse outro dia, pregando em algum lugar, que eu não lembro mais onde foi, que quando Deus quer trabalhar o vaso, primeira coisa que... Quem aqui já foi numa olaria? Faz assim. Ah, tem uns irmãos dos outros auditórios. Primeiro procedimento para um vaso é: coloca de molho. Você já experimentou ficar de molho? Ninguém dá ousadia. Te tratam com desprezo. Zombam de você. Você está de molho. Você ora, chora, jejua, passa a noite, espera, responde. O dia está tudo igual e Deus não respondeu. Você está de molho. Deus, sai do molho. Aleluia. Sai do molho. Sabe o que a coleira faz? Ei, quem quer pisar no barro? Eu fui menino, irmão. A minha alegria era quando o oleiro... A minha alegria é a tristeza da minha mãe. Quando o oleiro dizia: pisa no barro, que aí eu chegava em casa com a roupa suja para valer, mas pisava. Tem um momento que Deus permite todo mundo sapatear você. Todo mundo pisa, passa por cima, atropela, faz festa em cima de você. Você chora, resmunga, geme, sofre. E tem gente pisando. Depois o oleiro: tá bom, para de pisar. Aí você faz... Acabou. Aí o oleiro diz assim: coloca na forma. E ir para a forma é fácil? Ser do meu jeito é bom, mas ir para a forma é entrar no modelo do oleiro. Dói. O oleiro puxa, torce, ajusta. Quando está na forma, você diz assim: senhor, estou pronto, eu me rendi. O oleiro diz: agora tira da forma. Ufa. Coloca no fogo. Isso é o justo, irmão. É o justo. É Nabote. É você. Vai pro fogo, queima. Arde. Dói. Depois que queimou o suficiente, o oleiro puxa e faz assim. Se o barro está lá, ecoar, cantar. Ó, estou no fogo, mas ainda estou cantando. Se não fizer o barulhinho de que está pronto, volta pro fogo. Tem que sair da fogueira e cantar. Quando o oleiro pá, cantou, está pronto? Vai para a lixa. Aí o oleiro lixa, tira os defeitos, os caroços. Depois que lixou, arrumou, aí o oleiro chega em cima da mesa e diz: ficou pronto. Só tem um detalhe. Ficou pronto? Ficou. Agora, ninguém ouse pisar mais. Porque se pisar, o oleiro reage. O vaso está pronto. Agora o oleiro diz: é meu, propriedade peculiar. Nabote. Dá um toque no irmão do lado e diz para ele: quando fica pronto, ninguém mexe. Nabote morreu! Tem uma notícia para você nesta noite, forte. Quando Nabote morreu, Jezabel chegou e disse: Acabe, levanta. Aí toma posse da vinha, porque eu matei a Nabote. Acabe levantou, montou no cavalo e desceu para Samaria. Quando ele vai descendo, o Senhor diz: Elias, levanta, vai encontrar a Acabe, porque ele desce para tomar posse da vinha de Nabote. Interfere. Eu lhe digo, querido, Nabote pode até morrer, mas Acabe não toma posse da vinha, porque Deus entra no caminho. Matastes e ainda queres tomar posse da herança? É a mensagem do profeta. Assim diz o Senhor: onde matastes a Nabote, tu também morrerás. Por quê? Porque Deus reage a seu tempo em defesa daqueles que defendem os seus princípios. Deus reage em defesa de Nabote. Fica em pé, por favor, quem estiver sentado. Dá um toque no irmão do lado e diz para ele: ninguém tomará a tua vinha. Ninguém tomará a tua vinha. Que Deus te deu é teu. O cara pode se chatear contigo porque Deus te abençoou, porque Deus te engrandeceu, porque Deus te prosperou, porque Ele te usou. Pode chatear, mas quem deu foi o Senhor. Aliás, eu já disse aqui: quando Deus abençoa, não é da conta de ninguém. Acabe pode até descer para tomar posse da vinha de Nabote, mas o Senhor encontra no caminho e interfere. E eu lhe digo esta noite: seja qual for a herança pela qual você está lutando, na autoridade da palavra de Deus, eu lhe digo, a herança não será tomada, porque o Senhor está com você, o Senhor vai na tua frente, Ele peleja com você, a espada do Senhor já brandiu, seu braço já se moveu e a sua voz já bradou. E quando ele brada, e quando o seu braço se move, e quando a sua espada se movimenta, reis caem, rochas se dissolvem, montes se aplainam, inimigos caem, e o servo e a serva do Senhor passa na mão do Senhor em direção à vitória que o Senhor lhe prometeu. No telão lá no templo, no telão anexo, os irmãos aqui, se você crê nisso, acione com glória a Deus e aleluia e engrandecimento e aplauso se você desejar, aquele que merece toda honra e louvor. O hino que Gerson cantou, falando de Mefibosete, diz: tudo, foi isso que Davi disse a Mefibosete, tudo que era teu te será devolvido. E você vai sentar na mesa do rei para comer com o rei. Para quem estava em Lodebar, terra da miséria, que é isso que Lodebar significa, terra do sofrimento, terra da fome. Eu preguei um dia desse aqui que há derrotas que são mais valiosas do que vitórias. E eu disse para os irmãos, não subestime alguém que sentiu o amargo da derrota. Quando levanta, ele já não tem por que ter medo, ele já foi derrotado. Ter medo de quê? Da derrota? Eu já fui derrotado. Foi a questão de Sansão. Ter medo de quê? Da vergonha? Já estou entre os dois olhos, estou aqui fazendo trabalho de mula. Não tem mais nada a perder, morra eu e os filisteus. Mas ele venceu mais no dia da sua morte do que em todos os dias da sua vida. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Pai, tua palavra foi pregada. Eu creio nela. Não tenho direito de pedir nada. Depois de um culto como este, não tenho direito de pedir nada. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro porque tu és santo, te adoro porque tu és grande, te adoro porque tu és excelso, te adoro porque toda majestade é tua. Nas tuas mãos há poder e força, e em tuas mãos está o engrandecer e o dar vida a tudo. O Senhor dá graça e glória, o Senhor consola o seu povo. Mas se me permites pedir, eu te peço uma coisa, Senhor, só uma coisa nesta noite. Evidencia esta palavra na vida do teu povo. Evidencia. De maneiras que se veja que Acabe não pode tomar posse da vinha de Nabote. De maneira, Senhor, que o prejuízo que o teu servo, a tua serva sofreu pela injustiça de alguém, pela crueldade de alguém, pela tirania de alguém, esse alguém veja que tu estás com o teu filho, com a tua filha, dar vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dá para dizer glória a Deus? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nós vamos voltar a ouvir irmão Gerson Rufino louvar ao Senhor. Os irmãos que estão lá no templo, digam amém. Olha lá. Os irmãos que estão no auditório aqui ao lado, digam glória a Deus. Aleluia. E os daqui dizem aleluia. Aleluia. Vamos ouvir irmão Gerson Rufino louvando a Deus. que conhece, cante, adore a Deus comigo. Eu andei sem destino na estrada da vida, eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no céu. Loucura e tristeza eram partes de mim. O terrível espinho do pecado eu quiser, a ponte entre a vida e a morte. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. O canto forte, mas lá me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e a viver. Cante bem forte agora. Eu hoje estou bem, mas a esse mar. Só um dia de sol, mas só fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou achando. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia! O terrível espinho, o pecado eu pisei. Aponte a vida e a morte. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor carregou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Cante. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Os seus dados, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje eu sou achando. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Canta, adore, forte, adore. Eu hoje estou bem, mas a esse final. Eu sou um dia de sol. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui fonte cheia. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia! Para que você dê gratidão, esse aí para mim, querido. Faixa 12 para mim, 12, por favor. Diga ao seu irmão, e ele passou lá em casa, diga para ele, diga. Fala aí, diga para ele. na vaca mandada pra praça e a tapa da panela, essa é glória. Um certo dia no caminho de Emaús, a com o coração aflito conversava. Você viu o que aconteceu? Mataram o filho de Deus. E agora o que será de nós sem ele aqui? Ô velho. Mas de repente um viajante deles se aproximou e perguntou: por que estás triste? O que vai comentando? Ficou uma pergunta quase sem resposta. E olhando um para o outro, respondeu então: ei! És um peregrino em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu. Nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obra, chegando na casa para onde iam, o viajante fez que iria passar. Eles o constrangeram: fique aqui conosco. O sol já se declina. Ei, homem, olha, a noite vai chegar e eu seguirei estando, seguirei o seu caminho. É muito perigoso prosseguir sozinho. E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no partir do pão, quando ele orou, foi que eles perceberam. E quando abriram os olhos para o contemplar, já não estava mais, só estava o seu lugar. E os dois desceram a Jerusalém, ei! Com o coração repleto de alegria, dizendo: mas não ardia em nossos corações quando nós falamos com ele aquele dia? E quando chegaram em Jerusalém, disseram aos discípulos: ei, nós vimos o mestre. E eles perguntavam: onde ele está? Onde ele está, não sabemos dizer. Mas Feira de Santana sabe. Só sabemos dizer o quê? O quê? Ele passou lá, levanta a mão e adora ele.